Mas eu tô sossegado no apego, desapego, o coração vai aguentar. E se o esquema é festa, ela franze a testa e diz quero descansar. Mas eu vou lhe contar, e nesse escuro que tá, outra luz tem que pintar. Ai, ai, ui, ui, ui, diz ai, ai, ui, ei, Jesus. Ai, ai, ui, ei, lindo demais, lindo. Ela já pintou constelação. E se ela tá se achando é loucura maior, é verdade e razão. Meu xodó universo, vibra de estrela, já pintou constelação. E se ela tá se achando é loucura maior, é verdade e razão. Loucura maior, loucura maior. Nesse escuro ela acha que é estrela. Loucura maior, nesse escuro ela acha que é estrela. Só você e meu xodó Nude. Ah, Nude. Xodó. Ai, ai, ai, ui, ui, ei, ei. Ai, ai, ui, ei. Ai, ai, ui, ei. Ai, ai, ui, ei. Ai, ai, ui, ei. Yeah!